Pergunta foda. Se você fosse um meme, qual você acha que você seria? Fuck yeah. Trollface. Fap fap. A gente fazia um fuck yeah. Fap fap. É. Será que é face? É isso que eu ia falar, cara. Deixa eu ver o face aqui, cara. Não sabe como não. Com certeza. Ele tem mulher e certeza. Não, peraí, mas sempre aqui ele é o escuro. Ah, tá certo. Não, cara, não tem nada a ver. Ele ficou até esse ponto de vista. Boa, que merda. Mas acho que eu me identifico mais com o... Impossible. Como assim impossible? Por quê? Aquele japonês. Isso aqui, ó. É o negócio dele. Ah, impossível! Cara, impossível! Não. Ele achou o nome do que parece o Jack Chan, mas não é o Jack Chan. É o Yang Hao. Isso, Yang Hao. Eu sentia jurar que era o Gai-Sensei. Cara, parece muito. É o Jack Chan. Enfim, hoje vamos falar dessa mania das internet, ó. Os memes! É, que o pessoal gosta de Pedro Berto. Essas porra. Só mesmo. Meme. Aí, legal, o cara vê que a gente tá gravando em livro, pega um molho de chave e agir. Stupid! Todo mundo falou qual que seria, mas o Darkfire não falou. Ele falou. Mas eu não acho. Mas vestido, não. Qual é aquele lá do daquele cara? Toda vez que tem alguma coisa nerd, ele fala, eu tenho level, não sei. Ah, é um gordo granudo. Muito do caralho. Vamos lá nessa porra. Estamos começando agora mais uma edição completamente legal, estágio da área alcoolizada de Rede Notas, um programa alcoolizada. O que isso é? O que isso não vai dizer? Tomando álcool aqui nessa porra. O pior é que nem álcool tem, né? Se tivesse aí. E agora vamos falar sobre memes, não de mim. De memes. Memes. O que eu preciso dizer sobre memes? Que é uma porra de uma febre. Da internet. De onde surgiu os memes, cara? É uma merda. Quem que começou? O cara desse um negócio. Eu sei. Puxa, eu faço na internet. É. Fez sucesso, um brilhão de. Eu vi os memes que eu vi com Dark Ori. Sério? Com o Forever Alone, aquelas tirinhas de 10 ainda. Ah, cara, mas esse foi bem no começo. No começo, no início, cara. Eu não sei porquê, mas eu sempre descubro essas paradas, só que não dou importância, e uns dois anos depois fica tudo famoso. Sabe o que eu acho que foi o primeiro meme que... Não. Eu acho que o primeiro meme mesmo foi o gênio da lâmpada do Aladdin, que aquele cara é só metalinguagem pura. Qual, velho? O gênio da lâmpada, sabe? Ah, o Aladdin, o Aladdinzinho. É, que ele, tipo, ele incentivou muito essa geração, cara, porque a gente olha, porra, uma parada, uma situação, dá uma parecida, uma comparação. Eu não. Pra mim, eu acho que o Rock é foi um dos primeiros, porque foi. Mas o primeiro foi o Trollface, cara. Não, cara, foi o Rock é, Forever Alone. Eu pesquisei sobre isso. Trollface é o primeiro meme. Primeiro meme. Agora o Velone, o Foque é, e os outros vieram surgindo aos poucos. Tá bom, aos poucos. Aos poucos, né? Hoje tem até gerador dessa porra, tu coloca tua foto, uma cara de idiota. Sim, o cara que criou essa porra aí deve ter ganho uma grana bem chupeta, né? Ou não. Não, cara, cada um faz o seu bico. Ou ele tá jogado na sarjeta porque todo mundo copiou a ideia dele, né? É. Talvez seja isso. Imagina só, maluco. Eu criei o Foquer. Quem que vai acreditar? Todo mundo desenha essa porra fácil pra caramba. Só um negócio de uma bolinha. Os mares vão subir, é. Eu já falei. Se for pensar nisso, eu já fazia meme. Não, se eu for pensar nisso, eu já fazia meme. Desde pequeno que eu desenhava aqueles de idade, eu fazia meme. Essas porras de desenho. Eu desenhava aquele espadinho com uma bola assim. Você era meme, pô. Você não tinha interesse. Mas pra ser, pra ser desenho, né? Pra ser meme, não precisa ser um desenho. Ele tem que ser repetitivo. Repetitivo. Repetitivo. Vai ser repetido isso. Vai ser repetido. denuncia no podcast, várias e várias vezes. E eu vou virar o meme agora. Ai, caramba. Aquela do Zeca Pagodinho, dele olhando e indo embora. Todo mundo começou a usar, virou meme. Latino é considerado meme. Não, latino é não. Latino é considerado um dito. Só se colocar o dito. Não. Vou comparar o latino com o dito. Enfim. Ah, tá. Memes. Experiências com memes. Cara, várias. Hoje em dia. O Dark Rod rindo parece o Trollface. I like your style. Eu vou enviar uma foto. Tem que enviar uma foto pra internet e enviar junto com a máscara do Trollface. Bem assim, vamos fazer a comparação. Ah, vamos fazer isso. Vai ter que raspar a cabeça dele. Trollface com cabelo. Trollface com cabelo. Cortou a brincadeira. Que às vezes eu não sabia. Eu não ia cortar, né? Oi. A gente não ia te perguntar se você ia querer cortar. Tá, cara, então foi o meu primeiro. E aí, depois dele? Eu fui a última vez, 2 anos atrás, que uma menina tava postando, ela é gostosa. Era na época, né? Agora eu não sei. E aí eu vi lá as paradas e tal. Foi as primeiras tirinhas. Achei que só tinha um do Forever Alone, um do Trollface e um do Fakir. Os primeiros que eu vi eram os três. Justamente esses. Aí depois veio o Me Gusta, o Pokéface. E veio o Fap. Sabe o que eu acho interessante? É a criatividade da galera de associar alguns jogos com os memes. Esses memes, esses desenhos, essas porras. Mas dá pra fazer tudo, cara. Tudo, cara. Eu já vi cada coisa, inclusive lá na nossa página do Facebook, em que o Mr. B lá estava postando algumas imagens, ele colocou muita coisa ali de meme, Dragon Ball. Sabe, com Vegeta com cara de gosto. É muito interessante. Vocês já viram o Miku? Miku? É o Miku. Pai! É o seu mesmo do Mickey com Goku. É? Que né? Podia ser só o Mickey. Só que ainda não foi postado. Mickey Saiyajin. Caralho. Aí eu vou dar na internet. Miku é como se fosse o meu cu. Aí pensou, eu comi o Miku. Você se comeu, cara. Não, Miku seria o Mickey pensado com Goku. Eu comi o cu. Pessoal, também pode ser eu comi o meu cu. Are you gay? Não, esse papo tá louco. Fica uma coisa horrível. Eu conheço esse tema, pra esse começo. Tem que botar a música no Vida de Cu. Tinha que ser o Randall começar com negócio de São Paulo. Obviamente. Ei, não. O Val São Paulino, vocês notaram que foi a mocidade alegre. Que ganhou o carnaval. Vou voltar aqui pra parar. Você vê que tá onde? Bosta. Não tem questão, às vezes o pessoal pega e fala, tipo, eu ia falar, mas saiu o que eu queria falar. Tá, um atravessou o outro, eu tô atravessando ele agora. Cheguei no level 80 no Line Age 2. Meu cu. Your ass is grass. Aí põe lá o Miku lá embaixo. Como assim? Não, tu pega e chega pro cara assim, né? Cheguei no level 80 no Line Age. Pode comprar essa barra. Chamou o Lula. Entendeu? Aí a gente vai isso aqui. E só faz colocar a fotinha do ratinho lá embaixo. Cara, não. Cara chega assim pra ti. Ah, eu cheguei no level 80 lá no Age. Meu cu tá burrão, sabe jogar porra nenhuma. Agora o Miku tá errado. O QI médio pra ensinar pros QI baixos o que o QI alto tá querendo dizer, né? Planejamento de transição, né? Mas seria melhor assim, ó. Eu cheguei no level 80 online age em 1 hora. Aí sim, meu cu. Porque chegar no level 80 é possível. Tipo, então o Miku é um impossível mais agressivo. Resumindo, falando na linguagem de macho, a gente entende fácil, né? É, agora fala com o caraca, eu sou muito foquinha, né? Não. Foi que não deu forte pra fazer podcast contra o meu de meme. E ele tá fazendo podcast de meme. É verdade. Foda-se. Não foi isso. Me servi, que magia você usou, senhor. Deixa eu explicar pra galera. Deixa eu explicar pra galera que tá escutando essa porra. A gente fez uma votação. Vamos falar, fazer um podcast, entendeu? Aí todo mundo concordou, menos o Mr. P. E ele veio, ele sozinho veio com a ideia. Vamos falar sobre meme. E todo mundo concordou e ninguém contestou nada. Nem eu, nem eu. Eu sou fã, tá bom, né? Mais alguma coisa? Olha, galera, como eu disse, aquela parada de associar os jogos com os memes, que eu até eu acho que o Mr. B ia fazer um comentário, que eu acho interessante, como por exemplo, eu já vi algumas lá na nossa página, de mostrar como por exemplo, aventuras do Mario, meme, ou aquelas personagens de videogame, assim, Mortal Kombat meme. Inclusive eu vi um que é o Kung Lao com a cara do Trollface. Só que o Kung Lao, ele tem uma cara do Trollface benzinho, assim, não é aquele papel branco que botaram no rosto dele, não. Eles botaram uma cara dele, assim, mesmo. Os memes estão ficando reais, bicho. Isso, cara. Ou seja, não sei se você já viu, mas tem uma comparação entre os memes, papel, e as pessoas, de onde tiraram. Eles são de pessoas. E é muito interessante. Mas eu sei de onde o Trollface saiu, cara. Ah, cara, tem Trollface, porra. Se saiu de alguém, esse alguém, deve ser um doente. Que se alguém tem uma cara daquela, pelo amor de Deus. Porque o cara se tratava na pista. O Yang Hao. É um japonês, é um chinês, se não me engano. E o outro, você não sabe quem é o Jack Chan, pra deixar bem claro. O meme do Jack Chan é o Jack Chan. Tem gente que não sabe quem é o Jack Chan. Eu sei. Não, mas tem gente. Bem, tem gente que não tem nada. Tá, mas o meme que tá barrando os outros é o Depp, pô. O Depp é o Depp normal. É o Depp, é esse aqui. Depp. É que ele se associa praticamente todos os memes. Depp é o Depp. E praticamente ele é o nome. Final. E a partir das ações dele, vai virando os outros. Que é, Trollface. O Depp vai nascendo os outros memes a partir dele. Então era pra ele. Então quer dizer que eu não é uma árvore genealógica. De trás pra evolução. Agora vamos listar eles. Qual é a função barra? Vamos falar assim. É o que poderoso, é o que trola todo mundo, que faz pegadinha, que não quer se dar mal. É o sacano. Ei, galera, vamos definir aí. Sabe o que é? Vamos pegar aí, calma. Vocês falam de Trollface, mas tem uma porrada de gente que não sabe o que é trollar. Trollface é o que eu expliquei. Trollface é o que tira a graça de todo mundo, então, que não se dá mal. Trollar. Tem gente que se tu falar trollar, eu vou ficar olhando assim. Ele é o editor. O que tem aí de bicho da mitologia nórdica mesmo? O troll, é? É, o troll, não, é o quê? O troll lá, o quê? Eles vão jogar um troll na minha. Enfim, o foco é. O foco é o que se dá bem em tudo, nunca se ferra. Então, sempre quando alguém vai envolver o foco é em uma historinha, tu ganha o que se. É, não, tu ganha em primeiro lugar, foco é. É igual a mina do cara, foco é. Tipo, a mina do cara, Trollface, fuck. Te perguntar, era a hora. Eu sei que apagodinho aqui, que porra é? É o Yang Hao. É o sem graça. Ele faz alguma coisa de errado, aí aparecer. É, né? Quebrou. Eu me amarro na cara do True History. True History, sério. É aquele que fica com uma taça de vinho. Ah, tá. O nome desse caboclo com boca de caçapa é o LOL, né? É o LOL. Pois é, ele pra mim, cara, é sensacional. É o melhor. Porque ele define qualquer atitude de relacionada a qualquer historinha. Então, eu acho que ele é um representante. Eu me passo naquele também que o cara tá lá comendo cereal, aí fala. Essa menina nunca vai pegar um cara. Aí depois aparece ela lá, super gata com seus cara forte. Aí apareceu um cuspinho cereal. Esse aqui. E o Pokéface também. Tem o Pokéface. Pokéface é o que faz cruzar o Yang. Hã? Faz cruzar o Yang. Faz cruzar o Yang. Só que ele. Aí quem fica? Faz. Ele falou assim. Não entendeu. Faz que não é Yang. Aí o que? É isso mesmo? Ó, língua. Ó, tipo, o Flávio é o Kiko daqui, né? O que é isso? Isso é tudo. É, o Impinto. Ei, galera, mas pra mim, vocês estão olhando que porra é essa? Aqui, Bar Rangers, pesquisem. Vai, caramba! Olha o filho do Dark Rock. Tô saturado dessa porra de japonesa. Enfim. Vamos lá, né? Vamos continuar a porra do podcast. Aí, a árvore, a gente não falou de quem. Ah, Migusta, né? Migusta. Cara, o Migusta misturando com o Fap Fap é horrível. O Migusta seria o quê? Seria um carente? Não, o Migusta é quando tu tá gostando de alguma coisa e ele aparece. Migusta. Ah, Deus do céu. Migusta Fap. Tá, tem um cara pelado ali com só pra constar, pra vocês que não estão vendo, a gente tá assistindo um vídeo aqui. Então é isso, foda-se. É uma zoação por toda a série. É, então, vamos continuar essa porra aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Vamos tirar. Ah, enfim, Fu, ninguém falou do Fu. Fu. Ah, Fu. O Fu. Cara. Cara, o que? É o Fu, cara. É o Fu. Fu por quê? Porque é Fu. A beleza é o Fu. Porque fudeu. Fudeu. Se fudeu, falou, tô com medo de falar fudeu. Fudeu, velho. Fudeu, fudeu, moleque. Que meme que é engraçado. Ele quer dizer, mas ele vem. Mas pra mim, cara, eu acho muito engraçado a porra do nerd. Uma vez eu postei. Aquele que barra de cavalo. É, aquele morto. Inclusive eu vi a foto original dessa porra. Ele pegou um porco com espinha assim. É muito horrível. Aí deixa eu falar. Vai falar. Uma vez eu postei uma homenagem do dia das namorados. Dia dos namorados. Que ele tava o seguinte, primeiro o cara fala assim: ei, você tá casado? Tô sim, e ela é gostosa? Aí o outro aí aparece lá, a cara dele, né, do nerd, e fala: ela é level 151. Aquele louzão, cara. A primeira tirinha do nerd Ganudo foi com a própria foto dele. E tá a foto dele aqui e a foto de um cara bombado lá sem camisa. Aí aqui do lado, salário 120 mil no Nerd Ganudo. É. E do outro lado, salário mínimo 650. Aí a foto da mulher lá embaixo. E a foto dela escolhe. Eu escolho. O feio rico tá na cara que vai dar galho isso aí. Ou o bonito pobre. Tá foda. Ela tem que se questionar o seguinte: meu filho, vai ter a cara de quem? Mas ela tem chances de ter a cara dela, que é bonita, ainda ser rica. O outro não, pode ter a cara bonita, mas de qualquer forma você não pode ver agora pra criança. Mas você tá vendo, essa mulher não tem amor não, mano. Ela vai casar comigo. Ainda tá pensando ainda, né? Ela vai casar comigo, ela vai fingir. Hoje em dia o nerd tá sendo bem valorizado com essa. Porque eles são ricos, a mulher tá começando a pensar direito. Até que aí o meteoro. Vai ser feio, ele vai ser inteligente. Foi por isso que. Aí ele dá o seu eletromagnético, acabar com tudo que é eletrônico e os nerds ficaram, ó. Não, é aquela questão. Até cair o meteoro, destruir tudo e sobrevive mais forte agora. Spartans! Fudeu. Falou pra vocês. É engraçado que a gente tá falando aqui os nerds, então a gente é o que, merda? Não, olha, eu não defino aqui como um nerd. Eu sou um regional. Somos reis, somos regional. Isso é um nerd que eu não defino nem como um geek. Tá, memes, tá bom. Tá, essas porras. Agora eu não vou ler. Vamos ver se é o da Fiori, parece mais novo que ele. O pai dele, nem que é bom. Isso é verdade, não é o nosso. Eu nunca nem vi, mas vamos falar da Fiori agora. Vamos falar da mãe da Fiori. Vamos falar de meme. Ela parece mais nova que ele. Ah, então tá, vamos voltar pro meme. Vamos voltar pro meme. Fala aí, meu nome. Cadê? Mr. Beer, você que é. É, você que é o Alito. Aqui temos a Forever Alone, eu tô no nome dele, pra sempre sozinho. Não, os caras me definiam como Forever Alone porque eu tô sempre sozinho nessa porra desse podcast. Não, não, mas tu tem esposa e filho, tu não é Forever Alone. Mas é, não, Forever Alone também tem esposa. Ah, peraí, eu sou. Ele quis dizer Forever Alone. É você e Dark Roy são casados. No máximo três. É. Como é que é? É que você e Dark Roy são casados. No, God! No, God, please, no! No! Não, Por favor, hein? Por que essa pessoa me encanta? Eu não sei, de vez em quando ele se encontra. Tem uma festa fodida. O Gordo tem a namorada dele. Que vem lá dois vezes por semana. Tá na cara que vai bagar isso aí. Três, velho. Na escola aí, no físico. O Mr. B tem a. É o Mr. B. A mãe dele, tem a mãe dele. Os cachorros na casa dele. Não, cara, eu tenho a minha mãe, tá. Eu tenho a menina que eu dei fora semana passada. Ele deu fora? Ele deu fora. Porque ela é. Ele fala isso. Ai, tem aquela tal de. Calma, cala a boca, cara. Eu ia mostrar o podcast pra ela, só. Nossa, hoje tem 17. Eu vou. Não, porque a gente é tão bom, né? Que de repente vicia. Foi tão bom. Calma, que nós agora estaremos no iTunes, se Deus quiser. iTunes. Nossa próxima parada. Olha, lembrando que o homem vive no máximo até 120 anos. Que grande. Mas a média é. Não necessariamente. É, mas a gente pode viver. Já tem de 20 quilos. Pois é, mas a gente deve ter uma longa caminhada pra ele. Quem disse? Quem disse? Quem disse que eu não nasci imortal? Vamos dizer isso agora. Ó, momento, cadê? Qual é o nome do cara? A gente já falou isso no outro podcast sobre o imorrível imortal. Agora eu descobri que tem outro. Outro? Além do cara que não morre, o cara imorrível. É, o imortal é o cara que só morre se matarem ele. Não, né? Isso é o imorrível. Isso é o imorrível. O imortal é o que não morre de jeito nenhum. Exatamente. Mas, tipo, pode perder partes do corpo e sofrer modificações. É, morre, cara. Porque tem a diferença de ser imortal e ser imortal. E agora existe o Vendel Salvage. Você é. O Vendel Salvage é o cara que, se tu cortar a cabeça dele, ele se regenera. De onde ele é? É, de Vila Justiça. Vila Justiça. Tá, cara. O que isso tem a ver com ele? Isso é a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Tá. Eu não entendi buceta nenhuma. Eu não entendi pinta nenhuma. Aí está falando de meme. Depois eu abaixei. Isso não foi de meme. Agora eu tô falando de gente que não morre. I'm surrounded by idiots. Tá bom. E o Megusta? Masterfuck Megusta. Tipo, o som. Tipo, o som. Megusta. Não, não falou. Megusta é tipo a menina chega pra ti. Mostra, eu não sei explicar. Abaixa a calcinha. Come play with me. Aí tu pega em Megusta. Ah, ou não, se você for um Mr. Beer ou São Paulo. Você for um São Paulino, né? É, eu tenho um filho. Você já disse que eu gosto do que eu ou faço. Seja, ele falou Megusta quando. Essa coisa aqui, what the fuck? Qual é o nome? Ainda é o Depp. O Depp feliz, tem o Depp retardado. E qual é esse aqui, ó? Ó, galera, deixa esse é o trollado. É o trollado. Deixa eu explicar pra vocês. Eles estão falando o que é isso aqui, o que é isso ali. É porque o nosso amigo Randall tá usando uma camisa dos memes. Aí eles estão apontando o que é esse aqui. O que é esse outro aí? Entendeu? Coisa de Moura, assim, sabe? Mas não, nós somos. Então, vamos agora fazer uma coisa engraçada. Vamos definir, assim, amigos nossos, daqui do nosso meio. Do nosso outro meio, aqui do meio ninguém. Não, do... Nice! Definir... O que elas duas estão conversando? Não, é porque eu tava querendo saber. Galera, se vocês inventassem. Não, peraí, de repente a gente combinou que hoje é você que senta na trouxa. Que porra! Que troca, cara! Eu peguei isso de mim, você. Vocês estão fazendo o quê? Todo final de semana alguém tem que sentar na trouxa. Primeiro, né? Eu sou o bolão. Daqui, olha, é um bolão. Quem associar o bolão nesse fim de semana vai sentar na tromba. Acho justo. Semana passada. Tô com o troféu desse aqui nesse exato momento. Galera, se vocês inventassem um meme, que meme vocês inventariam? Eu acho que o Daqui já inventou, né? Eu engenho aí o Mico. Take this. Take this. Take é um meme. Take this. Eu desenhei a porra do Mico. O cara quer roubar. Foi o Goku, sabe? Mico? E o cara já quer roubar meu desenho. O Mico com o Goku. Pra vocês quiserem ver, é só acessar. É só acessar a página do regional. Você tem que provar. E daqui a uns... Aliás, uma foto do Sudão. Um dia, mais ou menos, o... Nem procurei. A gente vai postar todos os vídeos que a gente faça. Isso aqui a gente não vai definir. Vamos postar pra vocês botarem nos papéis de parede. Isso aí, né? Que merda. Isso não é meme, é com nojo. Tem uma diferença grande de ser uma ilustração. Não, gente. Eu fiz um desenho e botou o nome enviado. Não, o cara roubou, plagiou, não tem posse, mudou o nome, quer dizer que é dele. Cara, sabia que eu não ia saber o nome. O que você vai desenhar? Tá com a Coca-Cola, nunca foi patenteado. Eu nem fui eu que inventei. Há 100 anos atrás. Não entendi. Mas assim, nunca foi patenteado. Quem foi que fez isso? Eu? Stupid! Eu ganhaço do McDonald's e eu fui patenteado. Tá desconfiável, cara. Eu acho que... Quanto é aquele de verdade? Olha, eu não vou recomendar isso pra você. Eu não rebostei. Passa. Não, é uma coisa palpável, pô. Passa. Não tem patente. Digital. Cara, eu sou a maior empresa de... Maior empresa de... Aquela que tem dono, né? Ela praticamente controla toda a população humana. É só Coca-Cola. Tem patente, velho. Eu acho que tem uma maconha lá. Se a pessoa tomar Coca-Cola, muda o DNA pra ficar mais. Mas só é só isso. Um argumento. Falar pra vocês. É, já que eu tô falando de Coca-Cola, né? Mudou o tom do meme. Se eu fosse dobrador de alguma coisa, eu queria ser dobrador de Coca-Cola. What the fuck? Porque tem tanta... Todo mundo toma mais do que água, porque a preferência... Cara, virou um meme aqui. Dobrador de... A careta desse vídeo virou um meme, cara. Olha, deixa eu explicar pra vocês, galera. O pessoal fica bagunçando na careta do outro. É horrível. Sabe o que é o problema? É o seguinte. Ele tem que fazer o Randall falou uma coisa muito engraçada. O cara que o Ursula lá subiu. Levantou outra gente. Eu com uma cara de meme. Tá ligado? Cara, eu medo agora, mano. Você falou de dobrador de coca. Eu queria ser dobrador de coca-cola. A gente dobra. Eu odeio pra tomar. Cara, eu tô louco. Eu sei lá, meu dobra. Tá, velho. A língua de ente. Não, eu sei. A linha do fogo. Eu preferiria dobrar coca-cola. A foto do Randall pra carteirinha dele vira um meme aquilo. Sério? Nossa, cara, de retardado que vai ali. Ele tem uma foto dele aí. Nossa! Eu tenho. A fotinha que vai apertar a ficha dele. E deu um de caixa. Se tu botar um fone vermelho e botar uma flecha na mão dele, essa aqui é morte. Tô assassino espírito. Não, você ia assistir se não tivesse feito a carreta. Tá bom, vamos voltar ao tema, já saímos de novo. Meme. Tá, aí a gente parou sobre o nome. Quem a gente conhecia que podia ser um meme? Safado, cara. É o melhor meme. Tá boa, cara. Tá com mole. Ok. Mas o que que foi FAP? Desculpa. FAP é um jeito delicado de falar punheta. Pega o seu brinquedinho e FAP. É o jeito delicado de falar bater punheta. FAP que é punheta. Nossa, porque etimologia. É, como isso é bem essa porra? Vive dicionário com essa porra aí. Pesquisa no Wikipedia. Imagina só. Imagina só. Lá, punheta. Aí é o dicionário. Derivação. Tem o nele lá e tem a. Substantivo. Ideia legal, né? A gente podia fazer um dicionário. Dicionário dos memes. Só que aí a gente colocava umas palavras e Rossi, Rossi, Rossi. E como seria um meme amazonense? Meme amazonense. Tá bom. Ele não seria branco. Chega daqui de você, ele é marrom, tem um cabelinho de índio caindo assim. O que ele ia fazer? Eu acho que o Migusta! O Migusta! Seria quem? A cara do Vettel pedindo um real. Duas daí agora. Não, vamos explicar quem é o Vettel. O Vettel é um mendigo local. Na verdade, ele é conhecido daqui como da cidade. Daqui porque ele balança a mão. Aí, o que? Legal daqui da cidade. Todo mundo pode ser agora. Aí, ele tem o costume de... Cara, eu não sei como descrever aquela porra, sério. Ele chega pra você numa praça. É assim. Em qualquer lugar. Antigamente ele pedia 50 centavos. É porque ele já tá em dia. Hoje ele já tá em dia. Tem que entender. Ele aumentou, bicho. Ele paga o quê? Ele paga o banco que ele vai na praça, velho. Agora tu imagina um cara como o Maquito, cabeludo, barbão. O cabelo do Bozo. Margonha local. É, não. Eu acho que o Veto dançava no programa da Xuxa. Eu acho que o eu acho que o cabelo do Patatim Patatá. Isso é uma ofensa. O Patatinho o Patatá foi preso. Gente, olha o Rui. É? Sabia não. E galera, como é que você chega com o Rio, então o Foque é amazonense? Não, quem seria o representante? Foque é? Ah, eu até imagino. Imagina um cacique, um pajé, um cacique assim, com aquela paradinha na boca, sabe aquele dia? Delargador, mano. Delargador assim de boca. Ah, tem uma foto justa. O cara chegava assim, né? Tipo, a gente podia substituir. Cabe um negócio geral, assim, cada meme. Por exemplo, eu ia fazer o Yoga assim, se você não normal, por esse pajé, apareceu. Parece ter um mínimo de esforço de identificação. Veja, eu tô sem internet, mas tô descendo aqui, tá bom? Aqui, é o pegador andar, é só você correr. Não, sacanagem. Em vez de aparecer o Yoga Hall, aparecia o pajé bem assim com aquele negocinho dele. E aquela cara assim de. Sem graça? De sem graça, depois de acontecer alguma coisa. Tá, mas peraí, a gente não é em vídeo, cara. Se tu botar um monte de índio no meio amazonense, a gente tá estamos querendo defender a nossa. A gente pode desenhar um índio. Nossa territorialidade, ó. Não, cara, já definimos. A gente tá querendo brigar com todo mundo pra dizer que a gente não é índio, o cara vai querer. Me injusta. É o Vettus. Aí o Foque é aquele cara, aquele pajé do filho da puta lá. A gente podia fazer assim. Por exemplo, o pajé pode ser o Night Wolf do Mortal Kombat. O quadrinho é bem assim. A menina chega, pra onde você vai, Deco? Aí ele, eu vou subir pro segundo aí ela, lá pra cima, aí aparecia um índio assim, dando uma flechada na mulher, que assim. Virou um meme, cara. Senhor. Do táxi. É. Você vai só. Inclusive fizeram uma tira nessa versão do Tapateado. Galera, vamos falar dos memes mais famosos. Saindo um pouco desses memes. Agora os memes não memes. São os memes. Namorada maluca. Tu perguntou quem era hoje, que fica assim, namorada maluca. Mas eu pegava ela, era bonita. Mas é maluca. Não, ela não é maluca, pô. Só tirou uma foto esquisita. Aí pegaram e começaram. Existe agora o namorado maluco esquisito. Que é igual ela. Só que ele fica assim, ó. Isso vai, o pessoal não vê lá. Vocês estão vendo, né? Aquele gorilão, quando a gente quer definir alguma coisa de inteligência, que não é inteligente, que bota um gorila assim. Ah, ele é um meme também. Eu já vi muito, como por exemplo, vi um semana passada. Quantas fotos? Que era um celular que tinha caído no chão, né? Ele tinha uma foto do celular dele todo espatifado, com o vidro todo quebrado. E lá tinha um outro amigo dele que postou o seguinte: tenta desligar e ligar o celular pra ver se funciona. Aí botou um macaco. Botou um gorila observando, só não lembro do que o meme, sabe? O meme desenho mais recente é o Minha Mãe Diz Que Sou Especial. Que é o Randall. forte. Lembrei, é igualzinho. Tudo, tudo de idiota lá. Tem um lá que é duas garotas, né? Que eles desenharam um olhos na mão, né? E bota assim no rosto. Pra ficar o olho. Aí a gordinha, tinha que ser gorda, né? Faz isso aqui, o olho vem aqui pra bochecha. Why did you have to go and spoil my fun? Aí faz lá o menino lá com o olho da mãe. Minha mãe me disse que eu sou especial. Cara, é tudo de retalho. O cara lá pintando aquelas linhas da rua, né? Aí tudo em zigue-zague. Aí aparece ele lá com o balde de tinta. Cara, ele é muito engraçado. E os memes musicais? Musicais? É, aqueles que saem de música que o pessoal gosta de. Eu não sei se isso é considerado meme ou se é repetição cerebral, sei lá que chama isso aí. Tipo, como por exemplo, toda vez que tem uma parte do música. Leque, leque, leque, você já viu aqui? Não. É mais isso aí? A salzinha do ABC. Aí, cara, aquela de que ele está com o Yacha. Já ele está no Yacha? Ele não vai vencer. É, ele não vai vencer. Você já viu o novo? O novo é eu vou cagar nas casas. Caramba, aquilo. Manaus, bicho. Amazonas. Por que que tem. Vou cagar nas casas. Literalmente pra eles. Por que, demônio? Você quer fazer sucesso? Não degrina a imagem da gente. Puta que pariu. Ninguém já tá tentando fazendo isso. Tinha alguns que viram lá no YouTube, né? Aí um cara postou bem assim. Ah, esses paraibanos são tão engraçados. Aí veio outro lá em seguida e colocou: que paraibanos o quê? São os amazonenses de Parintins. Amazonenses? Não, velho. Sério que eles colocaram? Minha mãe disse que isso é especial. Ei. Agora, novo meme é a lenda do ar. A lenda do Acre o Acre não existe, cara. Só porque na Copa. Só porque ele é Amazonas. Só porque na Copa. Porque o Acre é uma área esquecida pela pessoa. Nós temos uma. Só porque o Acre, o mapa da Copa, a Confederação Mundial de Futebol, se me meti, fez o mapa do Brasil e o Acre ficou lá. Então o Acre ficou lá, puta que pariu. Isso é um insulto fodido. Agora sim, Amazonas não é o que é. Não, o que pessoal? Não é o que pessoal? Nós estamos no Eldorado. É uma guia que até um move, mano. Agora, tem uns memes que são polêmicos. Vocês viram aquele dos caras pegando fogo? Eu tô indo pra balada. Que é o pessoal do Rio Grande do Sul? Isso aí já é a nova geração de memes, que é o humor controverso. É, humor super controverso. Que é o The Flash. Eles utilizam o Flash, o Hulk. Cara, eu achei no cu esses memes. Cara, tipo, não, isso é muito engraçado. Meu cérebro é acostumado a coisa sem. É. Tipo, tá lá. Rápido. Rossi. Agora, essa tirinha aí do Hulk, novo meme, eu leio assim. Tipo, em vez de escrever sou, S-O-U, é sou, se esse dia é O. Sou, e ainda no chapéuzinho. É meme de burro. Cara, não, mas é melhor. Não, mas eu vi o engraçado que era um Power Ranger. Bem assim, vi uma mulher, uma menina falando: olha, se você não usar camisinha, aí vai dar nisso. Aí ela mostra uma boneca. Aí o Power Ranger, bizarro, falei assim: mundo engraçado esse, que a gente dorme com a mulher e ganha uma boneca. Se bem que o primeiro game da nova geração desses humor controverso foi o Dolan. O Dolan é uma versão bizarra do Pato Donald. Oh. Que não é, é tipo um jogador de meio retardado. É, que foi assim. Eu sei. Cara, aí veio ele, aí veio o Pateta e o Pernalonga. Será que vocês estão pegando os caras da Disney, né, e vão... Aí misturaram, tipo, nada a ver. Ai, tipo, não é imagem normal. É desenho que eles falam. Tudo torto. Cara, é horrível. Não, é pior do que esse meme. É obra de arte. Cara, daqui a pouco eu tô inventando o meme do Tarzan. Não, pra... não é nem Tarzan. Daqui a pouco eu tô botando o meme de uma piroca lá. Mas é meme, cara. Tem. Quando eles fazem alguma piada... Ah, então vem chupar minha pitoca. Aqui a página do Facebook do Flash é ele sem calça, aí a pitoca dele indo até a página inicial, puxando a foto, perfil até inicial. parou a parada aqui. São Paulino, que é viagem, né? Maior do que de cara, você me escolhendo. É a capa do dia. Não, como é que ele se ama de ser direitinho pra direção que a piroca do Flash vai. Ainda tem o rosto. Tem anos ainda, meu Deus. Tem tudo. Ele percebe logo uma piroca gigante. Não, quem recebe uma porra passando a página do Facebook inteiro? O mundo devia ter acabado em 2012. E acabaria essas porras desses memes aí. Mundo, para, parou. Que daqui pra lá, cara, tá foda. Mas os dois que estão pesando essa porra é o Cartman. Ah, o Cartman das porras. Ele e o Itachi. Quais são esses mistérios que eu não conheço? O Itachi, Itachi é o Itachi do X do X. O Itachi, o X. Esses dois, bicho. Já foi excluído a página dele mais 5 vezes, de cada um. Por quê? Por quê? O cara é um bom controverso negro do caralho, mano. Ah, meu. Tipo, imagina, imagina aquilo que o Didi fazia. O Didi falava com o Sul. É verdade. Cara, eles são horríveis. Tipo, no centro da boate, o Itachi. Gente, tô indo pro Sul, que lá tá tendo chuvas. Falou. Cara, se encontrar esse cara, vou linchar ele. Caralho. Que? O Cartman tem 160 mil likes, mano. Ah, mas porque tem gente do... A galera puta. Não, não, não. Vou falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. É sacanagem. Essa garotada, filha da puta, que tá aí... Que... A modinha agora é ser a puta. Não, a modinha agora é ser vilão. Não, vamos todo mundo virar deicar, né? Vamos todo mundo virar vilão. Tá, puta que... Isso tá enchendo o saco. Agora não, a modinha agora é ser a maior falha. Não, daqui a pouco eu vou fazer meme. Daqui a pouco eu vou fazer meme. Ah, vamos botar aí o pentagrama do capeta do caralho aí. É uma falha também que é um mensagens subliminares, eles tipo pé merda, cara. Aí eles explicam que note lá, bicho, e as letras lá, eles vão botando tudo e tipo nada a ver. E até quando você vai deixar o governo te controlar? O Dolly, Dolly Citrus, é do capiroto, mano. Me diz uma coisa, vocês consideram mensagens subliminares como meme? Depende da mensagem. Tem gente que me disse que depende. Que meme, cara. Mas o meu, você se consegue é meme como ele é a palavra. Agora o meme que tá bombando é o Brazers. Vocês já viram? Não. Brazers é um site de putaria, certo? Puta que pariu. Não. Aí tá. Aí os caras estão pegando fotos, colocando o símbolo Brazers. Por exemplo, tá Michael Jackson e Macaulay Culkin. Brazers. Nice. Ah, aí é pesado, né, bicho? Aí tá colocando. É, meio pesado. Aí deixa eu ver. Meio! Meio! Muito pesado. Você é muito noob, hein? Deixa eu ver. Olha, aparece. Tem coisa que eu nunca entrar na WebDev. Nunca entrar na WebDev. Nunca entrar na WebDev. Tem três coisas que eu não concordo. WebDev ou Deep Web? Tem três coisas que eu não concordo. WebDev. Três coisas que eu não concordo. Você nunca entrou na WebDev. Três coisas que eu não concordo. Ok, ok. Mas você tá falando. Coisas que eu não consigo. Achar graça. Silêncio que ele quer falar. Eu não consigo achar graça e brincar. Deixa ele falar. Silêncio, pessoal. Porque isso é importante. Tem as pessoas que eu não consigo achar graça e brincar. Sim, deixa lá você falar, vai. Negro. Negro, pedofilia. Negro. Principal. Negro, pedofilia e desgraça dos outros. É foda. Não, cara, cara. As coisas que eu não consigo rir. Não dá pra. Eu tenho o maior medo de rir de piada. Mas de você mais achou, cara. É. Imagina, tu faz lá, tipo, uma parada lá com um meme e põe o nome de Deus no meio. E aí tu chega, tu morre, tu sobe. Quando tu tá lá em cima, ele pega meu filho, bem-vindo. Aí tu, ai, obrigado. Aí ele pega e faz uma cara de troll assim, tu cai. Ah! Não, velho, na boa. Não, muito mesmo. Deixa eu te explicar o seguinte: quer um exemplo básico de brincadeira com essas coisas? Sofá. Cara, sofá. Sofá que pega pesado extremo, com medo, com tudo. É isso, cara. Não, mas é muito foda. Não. Eu não tô dizendo que eles são ruins, mas que a parte que é. Eu tô dizendo que é anticristo. Os criadores parecem que são bem. Justo. Não tem como é, o piloto, o piloto do surf park, cara, é os dois criadores do surf park, cara. Tipo, um olha pro outro assim. Aí o entrevistador pergunta, né? Qual é a sua inspiração? Aí é o Bill e o Larry. Aí o Bill pega e vira pro Larry. A minha é o Larry. Aí o Bill pega e vira pro. Aí o Larry pega e vira pro Bill. A minha é. Shakespeare, ele vai falando um monte de cara lá e eles chorando. Eles, enquanto essa entrevista tá rolando, eles ficam aliciando o cachorro, lá passando a mão no cachorro, fazendo essas vozes. Isso daí também tem coisa da Brazers, do meme da Brazers. Aparece três pitbulls e uma cadeirinha pudo, bem pequenininha, e coloca lá, Brazer. Cara, eu vi um do Supernatural ontem, que tava lá o cara, né? Sobrenatural. Tanto faz. Tava o cara falando assim, é internacional, é que nem Superman, que agora todo mundo tem que falar no mundo todo Superman, não é? Não é versão traduzida. Super-Homem. Tá, primeiro Brasil, o pessoal junta Super-Homem, bando de burro, lesado, imbecil, diabo, capeta. Vou aprender português. Vamos deixar o Randal falar. O que fez? Já acabou de falar, você não vai falar agora. Já fala. É o spoiler. Tá. Vai lá, o cara falou. Isso aqui são escrituras de metrô. Aí o outro pega e fala: o que? Uma língua. Um Transformer fez isso. Aí o outro pai fala: Gametron. Aí ele: o quê? Não, Gametron que é o Transformer. Aí ele: o quê? Não, aquela tirinha do leite moça. Ei, moça, você sabe alguma marca de leite condensado? Aí, tipo, qual? Aquele leite moça? Moça? Qual? Moça? O que foi? Moça, vai tomar um leite, pô. Outro que tá virando moda é o He-Man sarcástico. Então, só pra finalizar, abraço pro Churras. Qual é o seu meme favorito? Qual foi esse favorito? Cartman e Itachi. Eu não. Nico! Claro! São Paulino! Tinha que ser São Paulino! Fã do Chu mesmo! Cara, o Chu que eu gostei, ele se identifica contigo. Cara, não. Não, agora o negócio dele é o Rio de Dragão. Quanto é o poder do Kakaroto, Vegeta? Mais de 18! Só vendo o rebosto dá pra entender. Não é muito grande, mas já dá pra bem. Ele tá falando do pau do Goku. Como que ele sabe que o pau do Goku tem 18 centímetros? Né? Enfim! Nada mais de chegou que esse tá ficando gay. Vai dizer, né? Meteu o mandal no meio, falou, deixa ele falar que é gay, vamos sair. Que... Vamos definir, galera! Muito obrigado aí. Você já sabe que eu sou foqueque da parte. Né? Eu sou uma mandante dessa porra, tá ligado? É. Antes de terminar, mas eu sou o senhor pouco da Brigitte daqui. É o senhor pouco mesmo. Nosso patrocinador, por favor. Nosso patrocinador. Bem, visitem a oficina Infopresentes. Estamos aqui em Taquatiara. Compareço também ao buffet da. Qual é o nome daquele buffet? Qual? Aquele que vende carona? O tipo trabalha, pô. É, o MMC. Eu achei um dedo na minha sopa. Ele nos fornece, comida, geral. Como que eu nunca vi? Pessoal, vamos terminar com uma piada aí. Não, não, eu. É isso, colado. Foi uma piada. Não, fica dentro do feijão. Tá bom, deixa eu ver. Essa é a piada. Não, tem uma piada. Não, deixa eu botar no cabelo do feijão. Não, vem terminar os comerciais do nosso patrocinador. Vai lá. A gente terminou. Não, meu, pode ir, se fudeu. Vai, fala aí. Fudeu. Vai, fudeu. Ah, não, vamos nessa porra aí. É, ele quer essa nova vida. Tinha que ser esse gol. Esse São Paulo é gay. Agora essa definição. Eita, pô. Pois é, né? Tinha que ser o gordo. Tá, rapaz, eu acertei o pau, deu uma merda. Está gravante. Está gravando? Ah, tá. Peraí, rapidinho que a mamãe tá ligando. Eu vou ligar. Você precisa. Isso está gravado, viu? Não, vamos ver quanto tempo vai ficar. E aí, pessoal? Ele não consegue abrir uma fechadura. Isso é médico. Mas que mais sobrevivente. Pede pra ela pegar meu chapéu, por favor. Será que eu levei isso? Ah, não. É dele. Por que é dele? Por que é dele? Ah, é. O senhor é o Stifler. É o Stifler. Entendi. Cara, não assiste muito. Não assista, pô. A mãe dele. Tem um Weiss que fala assim. Fala de novo, tá vindo lá de casa. Por que tu nunca entendeu porque eu tinha de chifre? A mãe dele. Agora tu entende? A mãe dele. Eu sempre entendi. A mãe que entendeu dele é por quê? Não, já vi a mãe dele. Exatamente. Cara, eu dei aula. Mamãe fez bicho. Esse bicho aqui vai pegar o chapéu. O formato de vagina. Já vi a. Só que eu acho que não deveríamos falar essas coisas com respeito a ele. Desde quando a gente tem respeito a alguém aqui? Respeito a alguém, chamando dele, que eu vou ver. A gente não chama ele, cara, mas a gente não tem. A gente tem todo dia de chamar bonita, a gente só não pode ser isso. Enfim, vamos continuar com a porra do meme aí. Vamos voltar pro meme, vamos voltar pro meme, que eu quero acabar esse podcast e comer biscoitos de vagina. Tá bom.